o careca da Ceilândia mesmo, e daí? Não botaram fé? Eu tô de volta, tô aqui mostrando o meu trabalho, minha capacidade de criar. Sou um presente de greve de quem tentou me parar. Muitos tentaram me parar, fecharam várias portas, me julgaram incompetente, um defeito idiota. Idiota jamais, incompetente ao contrário. Já não caiam mais no ponto do vigário. Quem conhece a peça sabe que não sou otário. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. Conto nos dedos das mãos, os verdadeiros amigos são eles, quem todos os momentos estão ao meu lado. Pode crer, tá valendo, véi, muito obrigado. Quem quiser prejudicar, vou ter que lutar bastante. É a volta, eu tô na área, mais agressivo que antes. O rapper tem a missão de transmitir a informação, diversão em quase todo lugar. Por muitas vezes enganado, ludibriado por essa corja de patifes, de armas e rixe. Pra eles é que cê é sempre gata fora do baralho. Eu não me rendo a vocês, tenho minha rapaziada, tenho os meus chegados em várias cidades, muitos estados. Somos unidos mesmo estando separados. Cuidado, nesse exato momento você está sendo observado. Não adianta boicotar meu som na sua rádio, no seu baile. Queima meu filme nos jornais, revista na TV. Você vai se fuder, porque lá na CI vai continuar rolando. Na quebra do corre, no riacho, no recanto, na E, na L, na J, nas QNH, na casa do Carlão, no Paranoá, em todo lugar que existir um b-boy, meu som não para. Sai voado, moleque, respeita as caras. Se contar com os cabeludos, roqueiros, zineiros, bikers, skatistas, putas, bandidos que colam comigo. Aí, véi, você tá fudido. Mas se liga na fita, cuidado, sou desconfiança. Sou muito bom, sou camarada, mas sou negativo. Não faço muita questão de mais um verme vivo. E como se não bastasse seus inimigos e eu, existe além do retorno, os castigos de Deus. Eu pago pelos seus atos e você pelos seus. Os meus pecados são grandes e seus infinitos. Tenho certeza e acredito que você vai morrer bem antes que eu. É, pode crer. Toda hora aparece um pra nos fuder. Criticar seu trabalho, sua vida, sua família, desempenho sexual e toda sua conduta. Depois não querem que falemos principalmente nossas letras. Tem outro nome pra esses caras que não filhos da puta. Mas agora, depois de algum tempo, sai meu disco novo. Vão ficar me bajulando e babando meu ovo. E eu não vou dar porrada e nem virar as costas. Melhor é dizer pros breves. Aí, véi, tudo tem a volta. Boa noite.